Conceito zero, está autorizado a final do procedimento R-Nave, pistão no zero de Salvador, ajuste permanece no zero ou no meia, a redução de velocidade está a critério. Autorizado o procedimento no zero ou no meia, a redução a critério, voo 1-1 no 7-0. Ready, contact, azul, 5001, alternate, Serra Brava, Romeo Papa, endurance, 0411, and we have 114 for support. 001, taxi via India, on holding point 110, tower 118.95, altimeter, setting 1016. Roger, India 118.95, 1016, azul, 5001. Zero, follow 25, direito no 219. Direito no 219, 970. Paulo, boa noite, voo 970, vai ingressar na Alfa. No 970, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 04, 970. Salvador, 4959, parte 3, pronto para puxa e ligação aberta. Livre, puxa, acionar, chama a tarde. 4959. Chamar para o táxi, salve 4959. Salvador Tower, azul 5001, holding point 1.0, ready for takeoff. Azul 5001, cliente lá na frente do carro, New Zealand. Wind 120 degrees, if 80 knots. Clear, line up and take off, azul 500, runway 10. 170, deriva ao 372. 1170, está visual com a pista no zero para completar a aproximação visual? Afirmativo. Completando a aproximação visual, está autorizado, bota a serra 372. 372 na pro 1170. Bota trem pouso, baixado, checado. Reportar ao Google no 170. Bona 723, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no meia. Autorizado a final do procedimento RNAVE, reporta para Santa Rita 366, o Bona 723. 2500-2016, chamará no 366, 726. 5001, Urbana 28, Nova Delta Pacific, Ponente. 120 Decimal A, Azul 5001, Bernardo. 75 no PLD, autonomia 3 horas, alterna Salvador. 9.75 a bordo, ok, tá cheio. Táxi aprovado, parte principal, Índia Alfa, deu ponto espera, no ponto espera 11895, ajuste de altímetro 110, 16, o azul 4959, uma boa viagem, uma boa noite. A presa da correção é o 65 PLB, ok? A presa do táxi, ponto espera, semana 2, 108.95, azul 4959. Passando 376, a milha do 372, baixar travado, gol 1970. 1970, completa aproximação visual, pista 10 de Salvador e chama a torre 1895. 295, grato, mas gol 1970. Para Salvador, boa noite, gol 1970, passou 3, Serra Vitor 372, baixar travado. 1970, autorizado pouso, pista 0, vento 120 graus, 99. Livre, pouso 723, completa a final do procedimento, torre 1895. 1895. 0, só os 3, 1, direito 219. Direito 219, certo, com a gente, burro 1, 7, 0. 2, Salvador. Boa noite, Gil, gol 1723, 3 milhas e meia do 372. Alfa reportando no enquete, gol 1970. Paga louco. Pouso na 10, gol 726. 0459, ponto de espera pronto. 0459, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha, 0459. Solo, Salvador, Azul 2774, para o táxi, TLB 71, autonomia de 3 horas, alternando Vitória. Pode ingressar rapidinho, minha Juliette, sem atrapalhar você, Azul. Meu nome é 70, Juliette 06. Bom voo, abraço. Azul 2774, táxi via pátio 3, pátio 1. Taxi Índia, Torre 18, 95, ajuste altímetro na 096. Tenha um bom voo, Azul 2774. Pátio 3, Índia e... ponto espera 1895, Azul 2774. Juliette, eu vou com o 1970. Afirmo, e Juliette, portão 612. 612, eu não 1970, cara. Salvador, boa noite, Xander 6224, autorização Aracaju 230. Xané 6224, copia o 190? Copia. Aracaju, nível 190 autorizado, via alta do plano, pista na zero, primeira curva esquerda, subida. Conde, após Conde DCT, 5104, o transponder controle 1208. 190 aprovado para Aracaju, decola da 10, executa o perfil da saída Conde, após Conde voa direto. Está na transponda 5104, motor de saída 208, 6224 do Xené no portão 7. Xené 6224, corrigindo o transponder, múltipla 0260 no 7 ano pronto. Xené no transponder 0260, 6224. 223, solo 37, direita no 219. Direita 219, gol no 723. Saulo Salvador, é o gol 1723, diretor, táxi Alfa Negro. Gol 1723, táxi via Alfa Quilo, pátio 3, posição 62 é Romeu. Alfa Quilo, pátio 3, posição 62 é Romeu, gol 1723. Vamos utilizar a decolagem da 10, barril 49, final. Azul 2774, mantenha um ponto de espera. Vai, Matheus. 2774, Lima, Zano Zero. Ah, Lima, 2774. Report to 023 Heavy, is call KDM 274,000 feet, NH1016. After both fly heading to Avito 3674, final RNA runway 10. Down 4,000 feet, runway 10016, Avito 48, direction Avito 367, for the good work of runway 10016. Salvador, boa noite, Azul 4959, no perfil da Coral. Está sob contato radar, suba 140, após 2000 pés, vai direto Coral. Após 2000 pés, direto Coral, Azul 4959, subindo para 140. Boa noite, Sideral 9973. Formação em curso, Serra. Tá pronto, cópia? Confins 340. Afirmativo, ciente da Serra 340. Autorizado para o aeroporto de Confins. Envia a rota do plano de voo, nível 340, pistão 0, primeiro curva à direita. Subida da El, transição ótima. Transponder 5072, controle 1208. Controle com 120, decimal 8, buenas noites, Azul 2774. 72, autorizado para Confins 340. Decola da 10 com curva direita, né? Dael, ótima. Em rota, Afro Zulu 10, transponder 5072, controle 1208. Correto, 5 Lima, parte 3, chame pronto, 9973. Vai, mandar. Azul, agora Azul 4959. 959, vai manter o número de pés até nível de voo 140? Deve ser, ó. Após uma centena, vai reduzindo para 600 pés, 500 pés. Sim. 2774, tudo sem restrição, nível de voo 160. Para o 160, 2774. Cumprir perfil via saída coral, nível de voo 160. Afirmativo, sobe via perfil da coral 2774. Se mantém em condições visuais, o ajuste no 016 na escuta do controle. Boa noite, voo 1134, informação Serra, posição número 4, autorização Maceió. Voo 1134, Serra confere, autorizado Maceió, via rota do plano de voo, nível 350, decola pistão no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru, transponder 5115, controle Salvador 120, décima 8. 350 aprovado, Marcelo, rota do plano de voo, decola no zero, curva esquerda, Pucajão, Maracaju, 5115208, gol 1134. Correto, gol 1134, portão 4, sendo pronto. Portará. DC-74, controle? Prossegue, DC-74. Houve vetoração para evitar tráfego mesmo perfil da saída à sua frente da companhia? Kobe à esquerda, proa 180. O seu limite é voar nessa proa por 20 milhas. Em caso de falha, ao cruzar o nível 150, reassume para Porto Seguro. Ciente, esquerda 180, 20 milhas, caso de falha, assume Porto Seguro, azul 2774. Salvador, azul 2534, passando o nível 2, 534, boa noite, ação de chegada Mari, desça para o nível 050. Mari 050, após Mari, cadê autorizado já o Serra Vista 3000? O 2534 está presente, voa ITAP, aguarda autorização da final do RNAV. ITAP da presidência, aguardando o voz do 2534. Salvador, boa noite. Boa noite, 68, informação Sierra, até o nível 1768. Voo 1868, boa noite, acionei identificação. Foi Mari para a chegada Mari, desça para o nível 060. Voando Mari, 060, boa noite, 68. Azul 4959, está presente, voe direto e o NEP. Direto e o NEP, Azul 4959. Azul, boa noite, TAM 3600, informação Sierra. Boa noite, TAM 3600, acena a identificação, chegada Mari, desça a via para o nível 070. Ficou via para o 070, TAM 3600. Portugal 023, we are cleared final right now procedure down to 2500 feet. 21016, after 3 sets. Sierra Victor 367, fly head is Sierra Victor 366. The crew for the approach, 2500 feet, after 367, Victor 366, Portugal 023. 1868, vou aí, TAP da presença. TAP, voo 1868. Azul 2774 está agora 38 milhas nordeste de posto da Poção Coral, reassuma a navegação na proa de Coral, subindo para o nível 960. Direto Poção Coral 2774. Meia zero zero, reduz a velocidade para 2509. Vai seguir tráfego Boeing 737-800, 8 milhas à sua frente. Solo, esse é o Sideral 9973, Papuxa, acionar. Solo 9973, parte 3, desliga o chão do tanque. Vai chamar. Science American 330. American 330, go ahead. Yeah, American 330, ready, Captain Plant. Cal 023, we are on final 1-0. Cal 023, complete final, contact tower 118.95. Have a nice night. 118.95, Cal 0993, bye-bye. Azul 2534, após ETAP, desça para 2500 pés, autorizada final da aeronave, voe na Pro de Serra Vitor 366, o ajuste no 016. 16, após ETAP, desce para 2500 na Pro de Serra Vitor 366, o azul 2534. Boa noite, Chané 6212, acione identificação, chegada Mari, desce para o nível 060. 1868, desça para 4000 pés, o ajuste no 016. 4000, é para que você considerar, então? Sim, estou livre das restrições do 1868. Gente, considerando restrição, está só com 10 graus à esquerda, tem um cômulo aqui, depois de 10 milhas a gente volta para o Saitapa. Certo. 3600 está reautorizado para o nível 050. 050. autorizado, ICAP, Oxené 6212. ICAP, 6212. Salvador, boa noite, Azul 2713. Siga, Azul 2713. Seu Azul 2703 está em contato com o radar, vou ir na proa de Bonf para a Chilela Bonf, chame no ideal descido, ajuste no 0 no 6. Bonf no 0 no 6. Está 1 minuto para através de coral, tem serviço radar encerrado. Mantenha o nível 140 e chame Ilhéus na frequência 1201. Ilhéus agora, 1201, Azul 4944. Controle de Salvador, passageiro 2224, Ciente da Serra, boa noite. 2224, boa noite, acione a identificação. Está autorizada a chegada a mar e chame no ideal descida. Chegada a mar e está no ideal de descida. 2224, desça e mantém o nível 100. Descendo para uma centena 2224. O 1868, deixa para 25006, está autorizado a final do R9, reduz a velocidade para 2109. Reduzindo, 210, descendo 2,5, 1016, livre RNAV, Gono 868. 9973, táxi autorizado, deu ponto de espera via pátio 1, táxi Índia, torre 1895, ajuste na 096, bom voo. Gente, vai chamar a torre lá. Olha, vai, vai chamar 6224, 132, agora. Oxené 6224, solo. Abriamos para o táxi, 132, a bordo, 2 horas, até na Salvador. Sobre o 3, reduz a velocidade para 2209, o ajuste na 096. 95, ajuste na 096, bom voo. A passagem federal, considera a torre 1895, ligado com 1134, portão 4, após o Airbus da Avianca no táxi, autorizado, chama o táxi. E aí, rapaz, o herói está livre, encontra na tarde, 1-1-3-4. Olá, muito boa noite, é Portugal 0-2-3, aqui é Tim Carway. Portugal 0-2-3, boa noite, taxi approved via taxiway Alpha report before taxiway Juliet. Taxi via Alpha report before Juliet, Portugal 0-2-3. Só dá encerrado e chame o controle aliás na frequência 1-2-0-1. American Airline 230, ready to copy. American 230, go ahead. American 230, cleared from Salvador to Miami, flight level 340, via flight planning route, runway 10, left turn after departure, Momo departure, nanning transition, call code 5123, Salvador departure control 120.8. American 203, clear to Miami, flight level 340 as planned, runway 10, Momo departure, Neiman transition, squawk 5103, departure frequency 121.8. 5123, squawk code. 5123, American 2-3. Stand 09, call me, ready to push back and start up, America 230. Fire for push and start, American 230. Na foto, no zero. Azul 2534, boa noite, autorizado pouso na pista no zero, canto 120 graus, 79. Boa noite, livre pouso, pista no zero, azul 2534. Será 9940, boa noite, mantenha a posição de espera. Vai, guarda. Autorizado a final do R9, deixa para 2500 pés, complete a redução para 1909, o ajuste no 096. Deixa para 3000 pés com ajuste no 096, está livre de restrição na posição etapa. 3000 no 096, livre de restrição em etapa 6224, está reautorizado para 4000 pés, o ajuste no 096. Para 4000 pés, no 096, 2224. Sim, vai. Gente, guardião 05, reposta de farol. Livrando azul 27, hora 3. É 212, é o número 4 na aproximação, reduz a velocidade para 2109. Controle, o Xené 6212, após o estar pegou o Serra Vitor 366. Pesado Serra Vitor 366 após etapa, reduz a velocidade para 2109, é o número 4 na aproximação. 219, após etapa 366, Xené 6212. Só visual, Gol 1868 para 10. Gol 1868, completa a aproximação, Xime 2, Salvador, 1188.95. 5, boa. Ok, clear for startup, call me ready to taxi, America 230. Condições de cruzar a retaguarda da aeronave da Gol com segurança para prosseguir para Chugré? Afirmo, retaguarda aeronave da Gol com segurança para Guardião. Guardião 05, reporta na final do Gré, ajuste no 06. Contra na final para o Gré, 1-0-3. Salvador, boa noite, Gol 868, a 4 do toque. Gol 1868, boa noite, continua aproximação, guarda na pista livre. Médio, Gol 868. 8 milhas à sua frente com ground speed de 1609. Bom, no 868, informa o tráfego à direita, o helicóptero vai cruzar a retaguarda da aeronave, não o vento 130 graus, 89, autorizado o pouso na pista no zero, Gol no 868. Pronto, está frente do helicóptero, livre pouso na 10, Gol 868. Vai se livrar. Azul 2534, táxi lento, via taxi alfa, aguardando liberação do setor para ingressos, portão é o 3, aguardando as decolagens para liberar o pátio, chame antes da Juliette. Lente, lento, via alfa, chama antes da Juliette, 2534. Prato, taxi alfa, vira 3. E2224, completa a redução para 1909. Reduzindo para 1909, parceiro 2234. Mercantil America 230, I'm sorry, sir. Could you ask you to the pushback tool to push back the aircraft back to the stand? I made a mistake and I approved the Portugal to come into the gates, stand 11. Ask you the staff, the ground staff, to push back the aircraft back to the gate, 09. Yes, please. Ask the ground staff to push the aircraft back to the gate 09. Thank you, sir. Ground American 230. Can we just do a deep push instead of going back? We are going to send 11, which is the last one. America 230, do you understand? Ground, American 230, can we just continue our push farther backwards to allow the aircraft to come in? Okay, thank you. Call and push back until the taxiway Lima, behind you, taxiway Lima. Ask the ground staff to push the aircraft until taxiway Lima. Okay, can I continue our push to Lima, American 230? Thank you. Boa noite, meu 8, táxi Alfa, repórter Ângela Juliette. Alfa, Ângela Juliette, boa noite, meu 8. Frequência 118, decimal 95. 95, obrigado, bom trabalho. Frequência livre, uma boa noite. Carefully until extend 11. The aircraft from American Line will continue the pushback until you're free to pass. Portugal 023, o América vai puxar a aeronave até Taxi Lima, dando passagem para a sua próxima entrada. Mantenha a posição e assim que eles liberarem, o senhor siga até o 11. Ou seja, vai continuar até o Taxi Lima. American 230, we're pushing on the Lima. Okay, now I have you in sight and you're pushing the aircraft back. Thank you. Continua a aproximação, aguardando o pista no 0 livre. 2224, completa a aproximação, Chimete 2, Salvador, frequência 118, decimal 95. Vou chamar a Torre Salvador, 118.95, boa noite. Boa. Na espera aqui, tem 15 minutos. Gente, devido a sequenciamento para pouso, será uma deposição de aguardo? Estamos aguardando. Plan 3600, mantenha o táxi via táxi Alfa, número 3 para ingresso no pátio, aguarde. Aqui, mantenha a Alfa, aguardando. R 9973, só para informação, a aeronave da passageira passaria é a última no esquecimento, estimado de 4 minutos para a decolagem. Este Lobo aí para o Serra Vitor 366, o ajuste 1016. 1016 até lá e 366 para a VGR9. Salvador, comandante Azul 4107, se inscrever no canal. 8 Azul 4107, acionei a chegada Mário, deixa para o nível 050, o ajuste 1016. 050 na Mário, 1016 Azul 4107. Autorizou Azul 4107, voar, está? Autorizado o Direct SAP Azul 4107. Direct SAP, ligado em 4107. Não, Lima. Após a nave na longa final, vai aguardar e manter o federal, alinhar e manter. R62-1-2, solo Chanel 0-1-9. Direita 2-1-9, 6-2-1-2. Solo Chanel 6-2-1-2, solo Chanel 6-2-1-2, taxi via Alfa Kilo, parte 3, 1-Lima. Prédio 268? 268, prossiga. Como é que é o motivo que a gente está aguardando nessa posição, por gentileza? Agora seu gate mudou, agora seu gate é o 5, no 868. Só que o senhor está aguardando o ingresso do azul que vai pro 3. Então o azul vai pro 3, está aguardando seu companheiro da companhia de taxiar para decolagem. Após o azul, o senhor vai seguir pro 5. Ok, muito obrigado, um bom no 868. Sejuno 52, boa noite, acionei a identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. 060, chegada Mari, 3152. By to taxi. You are now number 4 to take off. Sim, 3-4, ingresso portão 3, via Juliette. 3-4, Juliette, portão 3, obrigado, boa. Serão 9973, vento 1-3-0 graus, 8-9, autorizado decolagem em pista no 0. Taxi, taxi Alfa e Kilo mantenha antes do pátio 1, posição prevista 1-2. Alfa, Kilo, pátio 3, mantenha antes do pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, mantém a disposição, mantém asa do pátio 1. Afirma, boa noite 68, portão 5, sigo azul. Sente, boa noite 68, portão 5. Só 3600, portão 7, siga o gol. Segue o gol pro 7, obrigado. Janeiro 624, boa noite, mantenha a boa espera. Mantém, 6224. 371, 3, 2 milhas pro 372, está com a pista, viu? 2713, completa sinal, chama a torre, Salvador, 118.95. 118.95, a torre, o 2713, Brasil. 3-0. You're now approved taxi until gate 09AB. After that, bus parking and gate 08, well, correction, 07, you're approved to holding short, runway 10. Tower 1895, KNH 1016. Radar, subou para nível 340, autorizado Leda após 2000. Após 2000, esquerda, direita Leda, sideral. Cruzeiro approved taxi until stand 08AB, after the bus, parking at 07, your continual taxi. Okay, at 08 your stop, look after the bus at 07, then you go ahead. Também é, o azul 4107. Camelo apresente e desça para 25006, com ajuste no 0 no 6, está autorizado ao final da aeronave, azul 4107. 2500 no 0 no 6, autorizado azul 4107. 3152, está presente, voe o Serra Vita 366, descida para 4000.